que eu não ponha um oi, na minha cinta. Na hora que a fome vitima minha família. Meu senhor, me livre da função. Não deixa eu colocar um oitão na minha mão. Não. Oh, meu senhor, me livre da função. Não deixa eu colocar um oitão na minha mão. Não. Dá licença, que hoje eu quero passar. Dá limpeza. Não venham me assaltar. Feito Damião é minha butada. K é 10-1, sempre foi minha área. Na minha butada, na minha área. Com os chegados, estamos em casa. Mais uma vez no mesmo lugar. Mal cheguei, um estranho vem pra me falar. Ei, doido, calado, isso é um assalto. Passa a carteira e corre, otário. Mais uma vez no mesmo lugar. Mal cheguei, um estranho vem pra me falar. Ei, doido, calado, isso é um assalto. Passa a carteira e corre, otário. O sangue esquenta, a perna treme. Olho pro lado e nem o PM. Se for civil, finge até que não vê. Depois que levam tudo, pergunta a você. Como está? Fosse agredido, levar alguma coisa. Cala a boca, bandido. Quanto preciso, nunca estás do meu lado. Mas pra me enquadrar, eu sou um otário. Mão na cabeça, abre as pernas. Tapa no peito pra não falar merda. Pra eles falar merda é me defender. Falando a verdade, eu posso morrer. Sei que não são todos, tô ligado. Mas sempre no meio tem um safado. Metida brabo, indignado. Dono de duas pontas, mais um mal amado. Mas tá armado, acompanhado. Às vezes até o justo vai no embalo. Fica invocado, porém calado. Levo um atropelo e sou liberado. Quem tá ligado sabe o que eu falo. Eu não fiz nada, só fui sorteado. Quando me acharam, tava alombrado. Motivo bastante pra ser massacrado. Eles procuraram e não acharam. O tal do flagrante já tava guardado. Um carreteiro com uma cacheira. Carne guisada, barriga cheia. Muito instigado na terça-feira. Abado de Maia, 2:30. Esse foi meu crime e essa é a vida. E eu só peço na oração tão. Que Deus não ponha um oitão na minha cinta. Pra não matar um pai de família. Na hora que a fome vitima minha família. Quero batalhar e viver minha vida. Vou viver, me ligar, pedir pra Deus me livrar. Por favor, não deixe não. Um filho eu virá ladrão. Vou viver, me ligar, pedir pra Deus me livrar. Por favor, não deixe não. Um filho eu virá ladrão. É, velho, tá embaçado, compadre. Na rua ninguém brinca, seja ladrão ou polícia. Dá até vontade de rir, ó. Tinha tomado um vinho no vaso de timanha, macaxeira, carne guisada, sai de barriga cheia, ó. O bolso ainda tava até cheio, tinha uma merreca. Mas aí fui enquadrado, levei uns tapas sem fazer nada. Saí com a barriga cheia, mas com o bolso seco. Fui com medo do ladrão e olha só o que aconteceu. Encontrei a polícia. Sei que não são todos, mas tá limpeza, acontece. Tem cara que quando leva uma tapa desses caras, entra no primeiro concurso da PLC que aparecer. E aí fica sonhando com a primeira tapa que vai dar. Isso é burrice, compadre. Assim como é que vai melhorar? Vou viver, bandido. Se não bastasse esses cobaia, tenho que ter cuidado nas outras áreas. Gente da gente, infelizmente, mete os cano, rouba corrente. Leva carteira, faz baculejo. E se não tiver nada, também leva atropelo. Passando no beco, tinha 5 cara. Tudo de silicone, de cara empinada. Bermuda, Seaway, chapéu, Nicoboco. tudo roubado, tirado dos outros. Pra eles é moral, pra mim safadeza. Minha batalha é minha riqueza. Passando no meio, um falou besteira. Tentei correr, levei uma rasteira. Caído no chão, fui massacrado. E ainda de quebra, fui depenado. Esses otários, donos de bairros, só entrega a Deus, estão com dias contados. Sem emprego e educação, essa é a vida e eu só peço uma oração. Que Deus não ponha um oitão na minha cinta, pra não matar um pai de família. Na hora que a fome vitima minha família, quero batalhar e viver minha vida. Mas o ladrão não quer saber de nada, rouba até maloqueiro. Se vacilar no ônibus, leva bota no chapéu. Se passar em outra comunidade, chega os donos e leva tudo que você tem. Às vezes você nem oferece resistência, meu velho, mas mesmo assim leva atropelo mesmo. Eles não tão nem aí, só querem te depenar e levar a medalha. Depois tá desfilando com seu olho de tolo. Se der vacilo, cai e leva barrotada. Fica aí, otário, arrumando cutruca. Um dia eu vou fazer a sua. É assim que a gente vive, bandido. Confiar em quem? Mas vou viver. Vou viver. Me ligar. Pedir pra Deus me livrar. Por favor, não deixe não o filho eu virar ladrão. Deus me livrar. Por favor, não deixe não um filho eu virar ladrão. Velho, não tenho filho ainda, mas já peço adiantado nesse som. Por favor, meu Deus, não deixe não um filho meu virar ladrão. Às vezes eu conversando com meu bom, fico só pensando, meu velho. Cada dia que se passa tá pior. As pessoas têm menos fé em Deus. E aí sem pensar, senta o dedo e pensa que vai ficar por isso mesmo. Mas o efeito é bumerangue, vai e volta dobrado. É por isso que eu tenho muita fé em Deus, meu velho. Eu sei que é Ele que me tira das cutucas dessa vida. Peço sempre a Ele conceder sabedoria pro meu povo. Mas Deus disse, faça a tua parte e eu te ajudarei. Tá bom, velho, agora eu vou parar de falar. A base acabou e não tem perigo de ninguém roubar. Não vacilar, hein? Sou doido, né? Das desgraças da vida, ou fingir estar sempre bem, ver a leveza das coisas como